League Sports. Seguimos con el Ligue Os Pontos. Estuvimos hablando sobre el PECULT y ahora el próximo tema es el Congreso Fora do Eixo del Nordeste, que ocurrirá dentro de la Feria de la Música. Y tenemos a Laura del colectivo Lumo, que nos va a comentar un poco sobre los temas que están debatiendo, sobre la parcería con la Feria de la Música y la Red SEM. ¿Cómo estás, Laura? E aí, Leandro. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, aqui no Liga nos Pontos. Olá, sim. Te escucho muy bien. Entonces, el próximo congreso va a ser dentro del marco de la Feria de la Música. Então, pois é, o congresso da gente, né, a etapa nordeste do Congresso Fora do Eixo, vai acontecer agora a partir do dia 18 de agosto, vai até dia 22, né, vai de quarta a domingo, e a gente vai se reunir todo mundo lá em Fortaleza, vamos dividir o tempinho aí durante a Feira da Música, que é uma feira internacional que vem desde 2002, né, uma referência em encontro de rodada de negócios, tem centenas de apresentações musicais, é um negócio bem grande. E aí a gente vai estar aproveitando o momento para trocar ideia lá entre os coletivos do Nordeste. Legal. E olá, como olá. Foi a conexão com a Feria da Música e com a Rede SEM? Como ocorreu e quais são tuas expectativas sobre essa parceria? Então, a Rede SEM é o nosso ponto fora do eixo lá em Fortaleza. E é um ponto fora do eixo que ele é diferente da grande maioria, porque ele não tem uma formação de coletivo propriamente. Ele foi uma rede de empreendimentos que já tinham anos de existência enquanto empresas mesmo, e que se juntaram sob essa chancela da rede de música, Rede Ceará de Música. Então, dentro da rede tem, por exemplo, a Prodisc, que é a Associação de Produtores de Disco lá de Fortaleza, que tem 10 anos de existência, e com esse histórico, com essa bagagem, eles entraram para contribuir junto com o Circuito Fora do Eixo. Então a feira ela vem de uma realização prévia, assim, ela existia antes da galera ser um ponto fora do eixo, e agora que existe essa diretriz do circuito, né, de trabalhar sustentabilidade, trabalhar novos rumos para a música, eles estão incorporando tudo isso na programação também da feira. E aí está rolando massa. O Ivan é um grande parceiro da gente. E a programação da feira esse ano tá cheia de oficinas que estão complementando a programação do Congresso, então isso foi um ponto super positivo. A gente está tendo esse backup aí da feira também, de trazer atividades de formação para os núcleos que vão estar trabalhando dentro do Congresso. Né? O que mais? Tem alguma pergunta aí? Massa, Laura. Queria saber como que vocês enxergam a questão dos coletivos do Nordeste em relação ao ponto de referência da regional, né? Como que vocês são vistos, assim, o que você acha de bom nisso tudo e as coisas ruins também disso, todo o contexto que acontece aí. Então, esse trampo de regional, na verdade, é aquele trabalho de acompanhamento, né? Assim, a Rede Nordeste ela é relativamente recente. Grande parte dos coletivos foram aderidos no Circuito Fora do Eixo a partir de novembro do ano passado. Então, tem coletivos que tem meses, que ainda está conhecendo a tecnologia do circuito. E o trampo da regional ela vem muito nesse sentido. Assim, o Lumo, como o primeiro ponto fora do eixo no Nordeste, a gente faz o acompanhamento próximo, sabe como é que está, visita os coletivos em loco para ver a realidade, saber como é que eles funcionam, a gente está sempre nesse acompanhamento. E é assim, é um trabalho que é super gratificante para a gente poder estar intensificando a troca com outros estados do Nordeste e também estar podendo levar a tecnologia para cada vez mais cidades, assim, intensificando a rede, é um trabalho que a gente tem muito orgulho e acho fantástico de poder ter essa oportunidade. Genial. Y los sellos temáticos del Congreso, la comunicación, circulación, distribución, sonorización, rentabilidad. ¿Pensás que va a haber alguno de estos ejes que va a cobrar más protagonismo y por qué pensás eso? No entendí, ¿tú repites ese finalzinho? Que si pensás que alguno de los ejes temáticos, de los sellos temáticos, va a cobrar un poco más importancia que otro, o se va a debatir más que otro, y por qué pensás que va a pasar eso. Então, a gente internamente a gente vem debatendo muito que uma demanda grande que a gente tem no Nordeste é fortalecer a questão da sustentabilidade. Então, assim, todos os congressos regionais, as etapas regionais, eles vão debater cinco eixos temáticos, né, que são esses que você falou: a distribuição, a comunicação, a tecnoarte, a circulação e a sustentabilidade. Nesse caso, nesse nosso caso, a gente vai estar trabalhando todos os dias com todos os participantes de todos os núcleos, um mesmo momento, que vai ser a discussão de sustentabilidade especificamente, porque a gente visualiza que essa é uma frente que ela transversaliza com todas as outras. Então, a nossa pauta vai ser bem em cima disso, assim. E depois, no período da tarde, aí os núcleos vão se reunir especificamente entre eles. Laura, e como está a mobilização entre os coletivos aí para o Congresso? Então, assim, a gente está com expectativa grande. Aqui em Recife, a gente está pretendendo levar umas 15 pessoas, pelo menos. E, assim, Nordeste, a gente trabalha muito nessa facilidade geográfica de circulação, que é o fato da gente poder pegar um carro e em 2 horas estar em outro estado, assim. Então, a gente tem esse ponto positivo a nosso favor. Eu acho que a gente vai ter uma presença forte dos coletivos. Todos os coletivos estão confirmados com pelo menos um representante. E a gente também está querendo levar outras pessoas que não fazem parte ainda da rede, mas que também desenvolvem um trabalho muito semelhante nas suas cidades e estão a fim de conhecer a proposta e de se integrar à rede. Então, também vai ter esse momento de adesão de novas iniciativas lá no Congresso. Muito massa isso. Fala também, aproveitando aí a deixa da facilidade da circulação que você disse, fala um pouco do evento mesmo, a data, local, como vai ser, como vai funcionar. Então, o Congresso Nordeste Fora do Eixo, ele vai acontecer lá no Centro Cultural Dragão do Mar, lá em Fortaleza, que é um centro bem bacana. É um espaço público, mas é tipo um conglomerado de museus e galerias, auditórios e palcos. Então vai tudo acontecer lá. A feira e o congresso vão estar ocupando o mesmo espaço. Vai começar dia 18 de agosto, que é uma quarta-feira. E a gente vai ter programação a partir das 9 horas da manhã, todos os dias, até o domingo, que é o dia 22. E aí dentro da programação, a gente está prevendo de manhã os grupos de discussão, que é a hora que a gente vai trazer consultores, a gente vai estar abordando temas que vão desde a sustentabilidade, a revisão da Carta de Princípios do Regime Interno do Circuito, que são coisas que a gente tem que levar enquanto regional para o debate no Congresso Nacional, que vai ser em outubro. E aí também, assim, dentro da programação, a gente tem proposta uma visita ao Banco Palmas, que é uma referência em economia solidária no país inteiro. Eles têm uma rede de bancos comunitários, que é muito semelhante à nossa rede de coletivos, que também tem 50 pontos no Brasil inteiro. Então, a gente tem essa expectativa grande de poder chegar lá e trocar uma ideia com o pessoal lá do Banco Palmas, Joaquim, Jaqueline. E aí, à noite, a nossa programação acaba às 16 horas, e a partir das 17 é o momento que a gente vai ter para participar da feira e participar das apresentações. Tem várias bandas, inclusive, dos coletivos e da agência Fora do Eixo, que vão tocar na feira. Então, vai ser um encontro muito grande. Entendi. Laura, as outras regionais também estão preparando seus congressos, né? Conta aí pra gente como vocês estão comunicando, se vocês estão trabalhando conjuntamente aí na produção dos congressos regionais, e o que vocês pretendem conjuntamente levar para o Congresso Nacional. O que você acha que é importante tirar, chegar lá já com bala na agulha para apresentar e para colocar em prática? Então, a nossa produção está sendo feita a, acho que 10 mãos, 12 mãos. A gente tem aqui Cassinha, lá do Quina Cultural, do Quina Salvador. Tem o Lueba, lá de Maceió, que está com a gente também. Tem o Ivan e a Thaís e a Valéria da Rede 100, que estão no apoio local. Estão na correria da produção da feira, mas estão fazendo a ponte com a comissão gestora do Congresso. E tudo que a gente faz, a gente está sempre em contato no Skype, está desenvolvendo junto com o resto das as outras comissões gestoras dos congressos regionais, a gente se encontra sempre também para debater o andamento. Agora já começou o Congresso Centro-Oeste, então a gente já está de olho para saber como é que está rolando. E para o Congresso Nacional a gente tem, assim, houve uma preparação que foi até feita em parceria com o professor Chimbo, né, da UFSCar, que é foi nosso consultor em economia solidária no Congresso Nacional do ano passado. E ele orientou algumas diretrizes que todas as regionais precisariam tirar nos seus debates específicos para o Congresso Nacional. Então, a gente tem um temário, né, que todos os congressos regionais vão estar seguindo. Por eixo, cada eixo foram pontuados alguns itens que a gente precisa debater e se amadurecer enquanto regional para chegar para o debate nacional. Por exemplo, na sustentabilidade, a gente tem a pauta das moedas complementares, a gente tem a pauta das tabelas de serviço, tem que fazer uma leitura e uma revisão da carta de princípios do circuito e do regimento interno também, para a gente pontuar quaisquer mudanças que a regional julgue necessária, porque o Congresso é o momento em que a gente tem essa autonomia de alterar a carta magna do circuito. Mas, então, assim, são esses pontos específicos para nacional. Todas as regionais vão estar tratando de debater. E aí também a gente está orientando os núcleos regionais a estarem pontuando itens específicos da região, assim. Porque também o Congresso ele vai servir para a gente tirar o planejamento para 2011 do Nordeste, né? Então, tem esses dois eixos de ação, assim, dos nossos encaminhamentos. Legal demais, Laura. Vamos chamar agora a Carol também, que vai falar um pouco do Congresso de São Paulo, né, Carol? Tá me ouvindo aí já? Tô ouvindo, sim. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, Carol. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Liga os Pontos. Obrigada, gente. É para falar sobre o Congresso São Paulo, né? São Paulo e Rio. Isso. Queria que você falasse um pouco da produção, como está aí nesse momento agora, como vocês estão se preparando aí para o Congresso. Sim. Ah, legal. Então, a gente se organizou aqui numa comissão que tem vários coletivos aqui do estado de São Paulo. E são os coletivos, a gente está fazendo as reuniões pelo Skype, tudo, tentando debater e nivelar as informações já pela comissão. Porque os coletivos de São Paulo, eles são muito novos, né? O ano passado a gente tinha aproximadamente 4 coletivos, 5 coletivos, mas que estavam atuando eram apenas 2 coletivos. E hoje a gente tem mapeado na nossa regional 17 coletivos. Então, eles se formaram a partir de dezembro, assim, mais ou menos, e a partir de janeiro, na verdade. Então, os coletivos são muito novos, são muito curiosos, estão querendo participar, e a gente já conseguiu integrar eles desde da produção mesmo, local, de compor a programação, de pensar características regionais mesmo, para incorporar na programação que já foi, né, destrinchado um pouco dos objetivos do Congresso Nacional. Então, como a Laura mesmo falou, que eu estava ouvindo aqui, de agregar mesmo essas características regionais na programação. Daí, no nosso caso, a gente está colocando bastante oficinas e debates em relação ao software livre, que a gente sabe que a gente é a regional que está puxando essa frente, e a gente entende o software livre como uma das pautas importantíssimas do circuito, que precisa ser mais difundida. Então, a gente vai trabalhar bastante essa área aqui, e a gente também está com foco na sustentabilidade, que também já é uma diretriz nacional. Então, são essas duas áreas, além também da discussão da cultura, né, de políticas culturais, politização da cultura, dessa toda essa pegada do PECULT mesmo, que também queremos puxar já desde já dentro do Congresso mesmo, já conversando com os coletivos, vendo, construindo junto com eles. Massa demais. Quando é o Congresso aí? Bom, o Congresso vai acontecer daqui 2 semanas, dia 19 a 22, se não me engano, junto com, em paralelo com o Congresso do Nordeste. Ah, massa demais. Vocês combinaram isso aí? É, a gente combinou. A gente vai fazer vários eventos ao mesmo tempo, assim, né? A gente podia combinar, na verdade. Interagindo com o Congresso daí, né? Pelo Twitchcam. É, poderia interagir mesmo, com certeza, Laura. Ia ser muito legal. Pois a gente combina. E vocês prepararam alguma base, assim, para os eixos temáticos, assim, conjuntamente? Não só o São Paulo e a Nordeste, quanto também com as outras regionais, vocês fizeram? Prepararam alguma coisa desse tipo, Carol? Sim, na verdade, assim, a gente tem uma comissão nacional, né, pensando o Congresso Fora do Eixo. A gente fala que é nacional. O Congresso Fora do Eixo, na verdade, ele tem duas etapas, né, as etapas regionais, que é a primeira etapa, e a etapa nacional. A gente entende o Congresso como uma coisa só, né, desde as regionais até nacional. Então, a gente debateu bastante o que a gente gostaria que fosse tirado de diretriz, assim, o que fosse debatido mesmo nas regionais para chegar com o debate amadurecido na etapa nacional. Então, existiu mesmo um mapeamento dos eixos temáticos já feito pela nacional, pela essa comissão nacional. E daí aqui, a gente incorporou 100% desse mapeamento e dessa orientação, né? E colocou alguns itens a mais característicos da Regional São Paulo Rio de Janeiro. Entendi. Queria que você falasse, assim como a Laurinha deu uma explanada melhor assim, no cronograma, queria que você falasse um pouco do cronograma aí do congresso de vocês. Ah, legal. Nosso congresso vai começar dia 19, né? Só que vai ser só a mesa de abertura. A gente tem a primeira mesa que vai cultura como desenvolvimento estratégico. Então, ela é uma mesa bem ampla para debater cultura na pegada do PECULT mesmo e já tentando transversalizar com os temas que a gente puxa aqui. Então, com software livre, pontos de cultura e economia solidária. Então, na mesa, a gente vai ter um representante da economia solidária aqui de São Carlos, um representante dos pontos de cultura que é daqui do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto. A gente vai estar confirmando ainda, mas a gente está querendo trazer alguém do Cultura Digital para falar sobre cultura digital. E o Pablo também está na mesa de abertura junto com o Felipe pelo Circuito Fora do Eixo. Daí, de fato, o congresso começa na sexta-feira. Sexta e sábado, a gente tem a programação parecida, que são os GTs, né? Eles são paralelos, todos os GTs vão acontecer em salas diferentes ao mesmo tempo. Então, de manhã e de tarde, são GTs com os eixos temáticos. E às 20 horas da sexta e do sábado, a gente tem debate. Na sexta-feira, a gente vai debater indústria cultural. E no sábado, a gente vai debater conhecimento livre, software livre, direitos autorais. A gente não tem o nome da mesa ainda, a gente vai fechar amanhã, mas é esse conceito. E domingo a gente tem plenário o dia inteiro, começando com a apresentação dos coletivos e dos GTs, tudo que aconteceu, e depois já deliberando, encaminhando sobre a carta de princípios, sobre o regimento interno e qualquer outro documento também que a gente, documento básico que a gente venha a alterar. E é mais ou menos isso. No final também tem uma confraternização. Ah, sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter. A gente já, inclusive, esqueci de falar. A gente está fazendo o evento em parceria com um festival aqui da USP. Festival não, um movimento cultural do CAASO, que é aqui da USP, que é o Macaco. Eles vão fazer a programação do dia 20, então, que é na sexta-feira. Eles que colocam a programação cultural, apesar de ser Noites Fora do Eixo também, e vão trazer o debate, então, debate da indústria cultural. Então, a gente já incorporou um coletivo aqui de São Carlos para o Congresso também, já incorporando os debates deles e trazendo eles para perto também. Entendi. Leandro, você está me ouvindo aí? Sí. Quería saber un poco que me cuente Carol sobre qué diferencias ve de la región de San Pablo con respecto al nordeste y a las otras regiones del Forado Ello. Ah, então, é que São Paulo, na verdade, acho que cada regional tem sua especificidade, né? Nordeste, eu imagino a Laura, vou deixar a Laura falar. São Paulo, a gente sempre teve dificuldade de enxergar o Fora do Eixo aqui, porque aqui é o Eixo, né? O Rio-São Paulo, pô, a gente é regional Rio-São Paulo, e o Eixo é Rio-São Paulo. Mas, na verdade, se você for pensar o interior de São Paulo, ele é muito fora do eixo, as coisas ficam na capital mesmo. Nas capitais. Só que São Paulo, além de. E o Rio de Janeiro, além de ser um estado mais rico, né? Um dos estados mais ricos, com mais potencial, assim, para criar um mercado independente, onde cada cidade daqui de São Paulo tem uma casa de show, sabe? Todas as casas de show recebem programação, estão abertas, todas não, né? Mas a maioria das cidades que a gente conhece e tem se aproximado tem essa abertura, tem o dinheiro e, além disso, é muito próximo. Então, daqui de São Carlos, se você for traçar uma rota de shows, tem cidade que está 20 minutos daqui, tem cidade a uma hora, cidade a meia hora. Então, dá para fazer uma rota bem mais barata, assim, né? Pensando a proximidade mesmo da cidade com poder aquisitivo e poder econômico, né? Não aquisitivo. Poder econômico das cidades muito, muito alto, cidades próximas e com cultura efervescente. Então, aqui a gente vê São Paulo, enxerga São Paulo como com um potencial muito grande mesmo para desenvolver essa rede de cultura. E realmente eles estão se mostrando abertos. Daí acho que a Laura poderia falar um pouco da regional lá do Nordeste. Ah, já falou? O jovem está falando que ela já falou. Disculpa, gente. San Pablo, en cierto sentido, tiene ciertas similitudes con Buenos Aires, al ser un poco la capital económica de cada uno de los países. También estuviste comentando de la cercanía y de la fortaleza económica. Y por mi experiencia de estar gestionando cultura acá en una de las capitales de Sudamérica, uno de los grandes obstáculos es cómo, digamos, articular tantas posibilidades, tantos proyectos artísticos, tantos proyectos de gestión. ¿Qué nos puedes comentar de eso y cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes? Não, com certeza, eu acho que é bem parecido mesmo. São Paulo, acho que tem muita produção cultural mesmo. Então, tem muita banda, tem muito grupo de teatro, tem... Realmente, é um espaço, é uma regional que ainda precisa ser muito explorada, assim, tem que trabalhar bastante ainda. Tanto é que a gente conseguiu crescer de 5 coletivos para 17 agora, não sei se todos vão se tornar ponto fora do eixo, mas na rede São Paulo já tem 17 coletivos. A gente conseguiu crescer em 8 meses, né? Então, foi muito rápido, porque tinha muita coisa mesmo. Então, é interessante ver como que as coisas já estão acontecendo, como existe mesmo um terreno fértil para criar essa rede. E não só em São Paulo, né? Como a gente já vê, Minas também, Minas Gerais já tem uma rede enorme de música, pelo menos, já bem forte, que é até modelaram aqui para a gente. E a gente está conseguindo, pelo Circuito Fora do Eixo mesmo, né, ampliar o número de pontos e pessoas debatendo e participando, principalmente, não só dentro da lista de e-mail, mas cada vez mais coletivos, atuantes, produzindo coisas, número de eventos, crescendo sempre. Agora atividades no teatro, atividades no cinema, cada vez mais com mais corpo, musculatura. Então, só tá vendo que o cenário tá melhor impossível mesmo. E daí o Congresso vem para sistematizar, organizar, colocar tudo isso alinhado e a gente realmente conseguir desenvolver propostas e o plano de trabalho, né, de 2010-2011 para conseguir organizar e conseguir trabalhar e crescer mais ainda, né, se fortalecer, principalmente. Isso é legal, que bueno. Demais, né, Carol? Muito legal isso. Você falou de Minas. Eu ia te perguntar também, porque também é semelhante na região sudeste aqui, nosso congresso que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, Minas, Espírito Santo. Eu queria só, para a gente terminar o nosso bate-papo sobre o congresso, saber se essa regional que está próxima fisicamente, geograficamente, vocês estão se conversando também, assim, dando a mão mesmo para poder chegar mais forte ainda, talvez encorpar mais essa regional. Como que está, assim, essa semelhança é só na teoria ou ela acontece na prática também? Bom, é até legal essa pergunta, porque até abril era só uma regional, era a Regional Sudeste, e incorporando Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio. E daí chegou no Festival Fora do Eixo, a gente teve uma reunião com ampliada, né, do Circuito Fora do Eixo, presencial, e a gente debateu os congressos e percebeu que São Paulo e Minas se juntar formam uma bancada enorme, assim, onde os coletivos estão, tem muito coletivo, por ser estados ricos e estados enormes, né, com já com redes montadas, por exemplo, Minas já tem uma rede super forte, São Paulo está cada vez mais crescendo. Então, a gente percebeu que, na verdade, a gente era um grupo, a gente conversa muito com Minas, as rotas que a gente conseguiu desenvolver, as tours fora do eixo, foi uma integração Minas-São Paulo, né? Já tem uma conversa constante, é o estado que a gente mais dialoga, com certeza. E na verdade, a gente percebeu também que existiam diferenças, né, de localidade, assim, né, tem semelhanças e diferenças. E a gente, na verdade, separou porque pelo número de coisas mesmo, pelo número de coletivos que existia na regional. Eram muitos coletivos, a gente praticamente, se somar os coletivos de São Paulo hoje e de Minas, eles dão uma fatia considerável do Fora do Eixo. Então, a gente preferiu, né, separar a Regional Sudeste pela Regional Minas e Regional São Paulo para a gente conseguir realmente, né, fazer o debate micro, conseguir criar uma rede estadual, porque no final a gente estava fazendo uma rede enorme. Então, para conseguir trabalhar, fazer o trampo da regional, acompanhar os coletivos, fomentar mesmo esse trabalho mais local, estadual, a gente separou por causa do crescimento mesmo do circuito fora do eixo em cada estado. Eu acredito que no final, que se evoluir mais ainda, os outros estados conseguindo não, né? Que é mais difícil. Em São Paulo e Minas mais fácil, né? O cenário era mais propício para a criação dos coletivos, formação dos coletivos. Mas se os outros estados virem a formar mais pontos, tanto quanto São Paulo e Minas, eles vão também começar a desmembrar e criar suas redes estaduais. E, bom, no final das contas, é isso, assim. É engraçado que a gente tem um diálogo muito intenso com Minas e a gente, na verdade, separou mais por logística, por método mesmo para trabalhar. No final das contas, a gente conversa sempre. Daqui a pouco a gente esbarra de novo, com certeza. Com certeza. Ok, yo tengo una última pregunta antes de cerrar el bloco, que es, siendo San Pablo el eje geográfico y el Fora do Eixo estar extendiéndose dentro de él, ¿cómo seguir fiel a los principios de permanecer por fuera del eje? Si uno está dentro del eje geográfico, ¿cómo es la gestión a partir de ese punto? Bom, na verdade é que o Fora do Eixo ele surgiu, né? Porque de um pessoal, assim, de grupos que ele queriam se articular para realmente fomentar a descentralização cultural, né? Pensar coisas fora do eixo. geográfico, né? E que tudo em São, todo mundo, assim, várias bandas e grupos culturais, eles vão até São Paulo, vão morar no, em São Paulo, morar no Rio, porque lá eles conseguem sobreviver realmente do que fazem, né? Da, da cultura e da arte. E a, o que o Fora do Eixo faz, tenta fazer e está conseguindo, construindo, é tentar é, formar esse mercado mesmo, independente do eixo, é fora do eixo, que não... que se alimente também de São Paulo e Rio, que passe por lá, é, ele é mais geográfico do que conceitual, esse eixo, né? É um mercado que a gente está construindo é, com conceitos de colaboração, de rede, de... é, é, enfim, de, dos princípios mesmo do Fora do Eixo, de troca, de solidariedade. Então, na verdade, não quer dizer que a gente... só porque a gente está no eixo, não quer dizer que a gente não é fora do eixo. Porque o conceito, ele vai além do, do eixo geográfico, né? Ele, como Fora do Eixo, ele traz conceitos maiores do que isso. E é engraçado, porque o eixo aqui, a gente tem um ponto fora do eixo em São Paulo hoje, tem um ponto fora do eixo no, em Niterói, que é no Rio de Janeiro, né? E agora até tem outro ponto fora do eixo... um com outro coletivo que quer ser ponta fora do eixo, que é no Rio de Janeiro, que se identificou com essa metodologia de trabalho, com essa tecnologia social, e mesmo estando no eixo, quer trabalhar de maneira diferente, não quer continuar nesse mercado, não quer contribuir para esse mercado vigente, quer conseguir, quer contribuir para um outro, outro tipo de mercado, um outro tipo de organização. Então, é esquecer fora do eixo, é, é realmente criar essa metodologia colaborativa e solidária. Legal demais. Genial, súper claro. Muchas gracias por participar. Estuvo súper interesante la, la fala. Y vamos a escuchar ahora un poco de música para pasar al próximo bloco. Vamos a escuchar Sex on the Beach de Cranberry Juice y Almighty Devil Dogs de Agente Zero. Sim, é, queria agradecer demais, viu, Carol, sua participação, da Laura também. A gente, eu fico feliz demais de ouvir a empolgação de vocês, isso passa pra gente só de, nessa fala de vocês, assim, vou chegar com certeza mais revigorado pro, pro congresso aqui, pra participar e dar essa pilha aqui também. Muito obrigado mesmo, viu? Ai, obrigado vocês pelo convite, também é sempre bom falar e ouvir, principalmente todo mundo aí, saber que contribuiu para a empolgação ainda maior do congresso e a gente se vê na Nacional. É isso aí, pessoal, obrigado também pelo convite, vamos aí estimulando, botando, depositando no banco de estímulo de cada um, logo mais a gente se bate lá em Uberlândia. Espero sim, a gente vai comentar sobre... esse programa e tudo mais, o resultado disso, vamos continuar falando lá. Grande abraço pra vocês aí. Isso aí, boa noite pra todo mundo. Boa noite. Ligue os pontos. Hora de som.